Joga as mãos pra cima, eu quero ver você mexer. Solte a adrenalina, dance do seu jeito. Copo de mola pra fazer direito. Não desembola, eu quero ver você mexer. Isso é calypso. Balançando a mais de mil. Quem viu aplaudiu, a galera explodiu. Calypso pelo as mãos pra cima, eu quero.